que de fé pode extrair virtude de Jesus e gerar um milagre. A unção de Deus despedaça o peso que está sobre os teus ombros e te faz levantar. Você pode se sentir tão pequeno e incapaz, mas a fé é um instrumento que você irá usar, e o mar do impossível se abrirá na autoridade daquele que é digno e pode selos desatar. Levante sua voz, a sua fé e continue a lutar como um Gideão que com 300 fez um exército desmoronar. O que eu não posso, o meu Deus pode, só preciso confiar. O que eu não posso, o meu Deus pode, aleluia. O que eu não posso, o meu Deus pode, preciso Estou